ZYS 623, canal 200, 87,9 MHz, Rádio Comunitária Zabelê FM, a rádio do povo. É hora de vencer. Está no ar. A Vida em Foco. Cada programa, uma nova abordagem da vida com soluções práticas. Um programa da Igreja Batista Regular com o pastor Zé Filho. Bom dia a todos. E a todos os nossos amigos, queridos ouvintes do programa Vida em Foco. Estamos aqui mais uma vez, muita alegria, eu, seu amigo Ed Carlos, daqui a pouco o pastor Zé Filho conosco, levando a palavra de Deus e os louvores, né, que tanto animam o nosso coração. No livro de Oséias, capítulo 6 e verso 6, diz assim: não quero sacrifícios. Isso aqui é Deus falando com seu povo. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Meus amigos, Deus quer que nós o busquemos e que nós o conheçamos e vivamos cada dia mais. Um grande abraço a todos, fiquem conosco. Ligue e participe no 3535-1219. E vamos começar hoje ouvindo o louvor. Estamos aqui para celebrar. Glória a Jesus! Aleluia! Oh, aleluia! Nós estamos aqui para dar o nosso melhor! Nós estamos aqui para dar o nosso melhor! Este é o ano da graça! É o ano da vitória! Aleluia! Este é o povo vencedor! Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transportar. Estamos aqui, estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transportar. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrai, celebrai, exaltai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória adoramos ao nosso Deus que é fiel. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transportar. Mais uma vez, estamos aqui. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas do céu e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transportar. Celebrai, celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. campeão. Por isso nós celebramos, porque ele abriu as janelas dos céus. A Vida em Foco. Pois é, estamos de volta. Vamos ouvir agora dois louvores. Em seguida vamos ouvir 24 horas por dia e vamos ouvir Vou Te Alegrar. Não, vamos ouvir Compromisso e vamos ouvir Estela com Salmo 1. 8 e 7. Apesar das minhas fraquezas, eu faço um compromisso com o Senhor de ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim. Por isso eu te peço, Senhor, sela este compromisso. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Andar na tua direção, enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu sei que serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço um compromisso de ser fiel a ti até o fim. Vida em Foco. Quando nós temos essa intimidade com Deus, nós entendemos que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será plantada como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e dão seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores, onde tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol. É como uma árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar. Eu quero ver na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então declare! E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Eu verei sim! Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselhos, eu vou achar descanso nos caminhos seus, eu vou me assentar em sua mesa. A Vida em Foco. Pois é, estamos de volta 8h15, aqui na metade do nosso programa, e já estamos com o nosso convidado especial de hoje, o pastor Justino, que vem lá da igreja de Petrolina. E o pastor Justino está conosco na igreja, falando nesses 3 dias sobre Jesus Cristo, a fonte de vida. Bom dia, pastor. Bom dia. Jesus Cristo é mesmo a fonte de vida, pastor? Com certeza, ele não é só a fonte de vida, como ele é a própria vida. Por quê, pastor? Na verdade, ele é o próprio Deus, né, que veio ao mundo, que veio para morrer na cruz, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e só ele pode fazer isso. Ele mesmo disse que é a ressurreição e a vida. É isso aí. Então a gente já vai convidando desde já a todos para estarem conosco hoje e amanhã lá na Igreja Batista, em frente à Clínica São Pedro, todo mundo conhece, onde estamos tendo conferências às 19h30, hoje e amanhã é o encerramento. Nós temos ouvinte na linha, vamos falar com a Caroline, lá da quadra 16. Alô, Caroline. Alô. Bom dia. Bom dia. Diga aí, Caroline. Hã? Eu queria pedir a música do Regis Danés e do Zaqueu. Do Zaqueu, né? E oferecer pra minhas primas, minha tia, pra minha mãe Wanda, pro meu padrasto Dailton, pra minha Valene, pra minha irmã e pra você. Muito obrigado pela audiência. Estamos aqui com aquele velho problema do tempo, que a gente não consegue tocar tudo o que quer. Mas fica um grande abraço, um obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai anotando e, na medida do possível, a gente toca nas próximas edições. Obrigado, bom dia, Deus abençoe. Então, nós vamos ouvir agora o próximo louvor. Quem já ligou hoje foi o Rodolfo, lá da Cacimba do Meio. O Rodolfinho, meu primo, mandou um abraço e oferecendo o próximo louvor para Lúcia e Edinaldo. E também a Alessandra, que ligou lá da Suvela. Um grande abraço a todos os amigos e irmãos da Suvela. E aos irmãos lá da congregação no Pereira também, assim como a congregação no Tamboril. Um grande abraço para Valdete, toda a família, todo o pessoal lá do Marcos também, que estão sempre na escuta, nunca mais a gente falou. E sintam-se todos abraçados e abençoados. Nós vamos ouvir então agora Vaso de Alabastro, Adorai, Adorai. Vamos ouvir Adorai, Adorai. Meus pés pisaram Seol, minha mente morreu, angústia me dominou, já não sou nem mais eu. Meus olhos buscam teu rosto, onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça, me chamou filho meu. Estamos de volta aqui, 8h20, e o pastor Justino vai falar um pouco mais sobre a palavra de Deus aqui com a gente. Então, bom dia, amados ouvintes. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar com os amados este momento aqui, deste momento. E eu queria apenas compartilhar com você o que nós queremos abordar nesse final de semana aqui na Igreja Batista Regular de Remanso. Ontem à noite estivemos ali na igreja falando sobre o fato de que a vida sem Jesus é vazia, é monótona, é cansativa, é entediante, e que, na verdade, não adianta buscar sentido para a existência nas coisas desta vida sem pensar na eternidade. E nós falamos que, mesmo que você seja intelectual, você vai perceber que o seu intelectualismo não vai preencher o vazio que existe no coração daqueles que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus. Você pode terminar o seu primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, mestrado, doutorado, mas não vai encontrar o sentido para a existência no fato de ser uma pessoa intelectual. Também falamos ontem à noite que, mesmo que você seja uma pessoa que busque prazer, neste mundo. Você vai encontrar sempre o paradoxo da questão do prazer. Você sente prazer, mas muitas vezes no sentir prazer, sem Deus, você perde paz, você perde a tranquilidade e muitas vezes você perde até mesmo o sentido para a sua vida. Uma outra coisa também que nós compartilhamos ontem à noite foi o fato do rei Salomão ter buscado sentido para a sua existência na riqueza, em possuir coisas. E ele chegou à conclusão de que não está nisso o sentido da vida, que tudo é vaidade e correr atrás do vento. E aí nós falamos que o sentido da vida está em Jesus Cristo. É Ele quem completa, é Ele quem satisfaz, é Ele quem dá sentido à vida. E somente um relacionamento sério com Jesus pode dar um significado à nossa existência, um significado à nossa vida. Hoje à noite, você querendo ir ali à igreja, nós queremos abordar a questão como você pode encontrar Jesus. E nós queremos abordar a diferença que faz a presença de Jesus. Queremos, a partir de João capítulo 2, abordar o fato de que quando Jesus está presente, coisas maravilhosas acontecem. E eu queria hoje de manhã só lembrar para você daquela tempestade que aconteceu no Mar da Galileia. A Bíblia diz que Deus enviou os discípulos para ir atravessar o Mar da Galileia. Jesus ficou ainda orando e diz a palavra de Deus que veio uma grande tempestade, mas só na quarta vigília da noite Jesus foi até os discípulos. E quando Jesus chegou até os discípulos, ele percebeu logo que a tempestade maior não era a tempestade do mar, era a tempestade que estava no coração daqueles discípulos. Eles estavam atemorizados, eles estavam desesperados. E aí, antes de Jesus resolver o problema da tempestade que estava ao redor dos discípulos, da tempestade do mar, ele resolveu o problema que estava no interior do coração deles, que era o medo. E ele disse: não temas. E eu quero dizer hoje de manhã que talvez o seu maior problema não seja o problema que está em volta de você. Talvez o seu maior problema seja no seu coração, seja no seu medo, na sua ansiedade, na sua preocupação. E eu queria que você hoje de manhã pensasse sobre isso. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus resolveu o problema ao redor do mar, uma coisa que diz na palavra de Deus é que ele vinha sobre as ondas. E eu quero também dizer a você hoje de manhã que aquilo que lhe atemoriza, aquilo que lhe preocupa, aquilo que lhe angustia, aquilo que para você parece muito grande, está debaixo dos pés do Senhor. Ele vem por cima de tudo isso, ele tem controle absoluto de todas as coisas. E eu queria desafiar você a não se preocupar e a colocar as coisas muito mais nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Seja o seu problema financeiro, seja a sua família, seja o seu problema existencial, seja um problema de saúde, coloca nas mãos de Jesus. E não esqueça que se você está com Ele, Ele está com você. Não esqueça de que Ele está absolutamente no controle, 100% no controle. Na verdade, Ele manda e desmanda, e quando Ele manda, as coisas acontecem. Quando Ele manda, a quem Ele manda precisa obedecer. Quando Ele manda as ondas cessar, elas vão ter que cessar. Enquanto não cessa, também Ele tem o poder, o controle, a capacidade de fazer você permanecer por cima delas também, dentro do barco, mesmo a ponto de despedaçar. Então, confia no Senhor. E uma outra coisa que eu acho interessante é que as ondas que assustavam os discípulos foi exatamente o meio de acesso que Jesus teve de chegar até eles. E às vezes é assim na vida da gente. Às vezes as ondas, os problemas, as dificuldades, acessa a presença do Senhor até a gente. E quando o Senhor chega até a gente, aí a gente vê as coisas acontecerem. Uma outra coisa que eu observo no texto, lá de Mateus 14, é que o Pedro, quando viu Jesus, ficou meio em dúvida e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E diz a palavra de Deus que Jesus disse: pode vir, e ele veio. E eu não sei por quanto tempo ele andou sobre as ondas, o fato é que ele andou, mas diz a palavra de Deus que ele começou a deixar de olhar para Jesus e começou a reparar na força do vento. Ele desviou o olhar, E quando a gente desvia o olhar é perigoso. Quando o nosso referencial deixa de ser Jesus, mesmo que seja a religião, mesmo que seja qualquer outra coisa, quando o nosso referencial não é Jesus, acredite que a coisa se complica. Mas diz a palavra de Deus que quando Pedro afundou e a tempestade ainda estava rolando, porque não era o problema maior. Jesus ainda foi levantar Pedro, que tinha afundado, e colocar Pedro no barco, e aí, só depois que ele colocou Pedro no barco, foi que de fato ele veio resolver o problema da tempestade, que de fato era o menor problema ali. Interessante que aquele problema parecia ser o único problema, mas não era. Então, o que você pense sobre isso? Eu quero lembrar você do que falei sobre esse texto. Eu falei que Jesus está por cima da tempestade. Creia nisso, acredite e confie no Senhor. Eu falei também que ele usou a tempestade como acesso para chegar até os discípulos. E às vezes ele usa também para chegar até a gente. Eu falei também que o problema maior naquela situação não era a tempestade em volta dos discípulos, a tempestade no mar. O problema maior estava no coração deles. E às vezes o problema maior é a gente, é a nossa falta de estrutura, é a nossa falta de fundamento. O problema maior é que às vezes nós não temos estruturas densas e fortes o suficiente para aguentar os embates, os saculejos da vida. A tempestade vem para todos, para o fiel e para o infiel. A tempestade às vezes vem tão forte para o fiel como para o infiel. Na verdade, o que vai fazer a diferença não é a tempestade, o que vai fazer a diferença é sobre quais princípios nós estamos erigindo, construindo a nossa vida, a nossa existência. Então, que você pense sobre isso. Não adianta você orar, não adianta você pedir oração, se na verdade você não está disposto a construir a sua vida sobre os fundamentos infalíveis da palavra de Deus. É necessário construir a vida sobre a palavra de Deus, do contrário, a nossa religiosidade passa a ser algo vazio, sem fundamento, sem significado. Então, que Deus possa abençoar a vida da gente. Apareça ali na Igreja Batista à noite para você estar conosco ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora a Aline Barros no próximo louvor. Essa contigo. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. A gente está chegando ao final, voou hoje, só porque a gente tem convidado especial. Eu queria perguntar um monte de coisa para o pastor aqui, mas infelizmente é o nosso tempo mesmo. Um grande abraço para os aniversariantes desse mês, a irmã Cleonice, a Cíntia, a esposa do Renato, a irmã Anísia, e também no dia 12 o João Batista, e no dia 16 a nossa irmã Karine. Então, um grande abraço, Deus os abençoe a todos e vida longa, né? Então, a gente está se despedindo, foi um prazer estar com vocês. Pastor, muito obrigado pela presença, obrigado pela palavra. Eu que agradeço. E semana que vem, Deus permitindo, estaremos aqui. Bom dia, boa semana a todos. Diferente, Senhor, Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre agora. Aqui termina mais uma edição de A Vida em Foco. A Vida em Foco. Voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a todos.